Eu vou colocar um texto aqui para nós começarmos a palavra de hoje. Isso é prova de que o Espírito Santo de Deus habita em nosso meio, porque nós já cantamos isso que nós vamos ler agora. Então, o Espírito Santo falou ao coração do dirigente do louvor para escolher esse cântico que nós cantamos e tem a ver com a palavra que vai ser pregada. Então, por favor, coloca aí João 6, de 66 a 69. Quando estivermos lendo, você vai lembrar que você já cantou isso aqui. Acende essa aqui, Fabinho, por favor. Bom, Jesus tinha acabado de fazer um discurso duro, falando sobre o ministério dele, sobre o preço que se paga para ser um cristão, e muitas pessoas o abandonaram. Diz a palavra assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vejam, seus discípulos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, igreja? Dá para a gente sentir nas palavras de Pedro uma tamanha segurança que só tem aquelas pessoas que começam a entender realmente quem é Jesus. E o que ele pode fazer e o que ele pode ser na nossa vida. É como se nós andássemos de mãos dadas. E aquelas pessoas aqui que tiveram, por exemplo, na figura do pai, na figura paterna, uma pessoa assim, boa, protetora, sabe bem do que eu estou falando. Você criança e aquele paizão alto, forte, inteligente, super protetor, de mão dada contigo. Você, aquele catatauzinho assim, podia enfrentar qualquer situação, desde que sentisse o calor da mão, daquela mão protetora do pai. Foi mais ou menos isso que Pedro passa para Jesus ali naquele momento. Para onde eu vou? Imagina se você está nessa situação, teu pai está segurando a tua mão, você pequeno, sem conhecer nada, indefeso, sem conhecer nada do mundo, e de repente aquela figura tão protetora vira para você e fala assim: quer me largar e seguir teu caminho? Imagina se você é uma criança, o que você ia responder? Pelo amor de Deus, ia agarrar na perna, né, falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Lógico que não, pai, eu quero continuar contigo. Foi mais ou menos isso que eu acho que Pedro quis passar. Quando Jesus diz assim: olha, diante desse discurso duro, todos esses foram embora, dizendo que duro era o discurso para que eles continuassem. E vocês, meus 12 companheiros mais próximos, também querem seguir adiante, seguir sem dar as costas para o mestre? E aí Jesus, e aí Pedro diz isso: para onde? Para onde nós iríamos? Agora que nós conhecemos Jesus, agora que nós andamos com o Mestre, agora que a gente vê a beleza da sua santidade, da sua integridade, da sua inteligência, do seu amor, a gente vai para onde? Pedro está fazendo uma declaração linda, dizendo o seguinte: não há mais sentido na minha vida para mim caminhar sem o meu Mestre, sem o meu Salvador. E isso ele diz no momento em que ele ainda não está totalmente convertido. Mas ele já sentia como era bom estar do lado de uma pessoa abençoada, de uma pessoa cheia de unção. Se você já teve essa experiência de caminhar ao lado de um cristão autêntico, mas aquele cara que consegue manifestar o fruto do Espírito em todo o tempo, aquela pessoa que nenhuma situação adversa tira a sua paz e a sua segurança, aquela pessoa que é tão segura e tão feliz com Jesus, que transmite isso para você, no, simplesmente ficando quieto do teu lado. Se você já conviveu com uma pessoa assim, você sabe como é bom essa presença do nosso lado. E foi essa a sensação passada por Pedro em relação a Jesus. Se você quiser medir o grau da fé que você vive, o grau da entrega sua para Jesus, em que pé que essas coisas estão, você tem que examinar-se em relação à paz e à esperança e à segurança que você sente durante os momentos de dificuldade. Meça a tua, o teu relacionamento com Cristo dessa maneira. Está em dificuldades, está em lutas. Começa a meditar no teu relacionamento com Jesus e veja se você se sente firme na rocha, se você se sente firmado na rocha. Está vindo aquela tempestade e de repente você sente que os teus pés estão sob areia. E aí começa a aumentar o medo e a desesperança. E de repente o teu semblante cai e você fica absolutamente triste. Se a situação que veio na sua última dificuldade, na sua última luta foi essa, seria bom que você estivesse clamando, buscando mais, para que você fosse fortalecido no Senhor, porque isso é maravilhoso. Você precisa voltar a sentir, se você deixou, logicamente, aquela presença tão boa, tão marcante, tão protetora desse Senhor que prometeu estar com você até a consumação do século. Amém, igreja? E foi isso que Pedro quis passar aqui. Todo aquele que teve uma experiência real e pessoal com Cristo sabe o valor dessa experiência, sabe o valor de ter paz e segurança quando as circunstâncias ao redor não estão colaborando para a tua paz e para a tua segurança. O mundo está desabando ao nosso redor. E a nossa paz não é abalada, não é tocada, a nossa segurança está toda naquele homem que, para quem Pedro virou e falou, eu vou para onde? O que, que interessa na minha vida agora viver sem a tua presença? É ele que nos dá paz, é ele que guia os nossos passos, é ele que nos dá segurança. Num mundo tão cheio de perigos, num mundo tão cheio de incertezas, basta olhar as pessoas que estão ao nosso redor e que não têm Jesus como Salvador. Olha a vida deles. Olha como a vida é cheia de inseguranças. Olha como eles muitas vezes almejam, dariam anos da sua vida para saber o dia de amanhã, para saber se amanhã eles vão estar seguros, eles vão ser abençoados ou não. Vivem numa insegurança, numa cegueira, rendendo adoração a deuses que nada podem fazer em suas vidas. E você tem a segurança de um Deus verdadeiro, de um Deus que sabe o teu valor, porque entregou Jesus para morrer no teu lugar. Isso que me dá segurança. Saber que esse Deus é amor, ele é justiça, mas ele olhou para mim e disse, não, eu quero a vida eterna para ele. Então entregou Jesus para que eu pudesse um dia alcançar os céus, sem nunca ter podido pagar o preço para chegar lá. Então, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, foi quem pagou esse preço. Bom, lendo o testemunho outro dia, foi ontem, eu estava pegando numa revista o testemunho daquele psiquiatra brasileiro, Augusto Cury, que escreveu aquela série dele. Muitos aqui, eu acho que tem alguns livros dele. É um psiquiatra, era ateu, até começar a estudar a personalidade de Jesus. É um psiquiatra que desenvolveu uma tese até interessante na psiquiatria, ele é até considerado internacionalmente, esse é Augusto Cury, e ele tinha o costume de analisar a personalidade de homens famosos. Então ele já analisou a personalidade de Platão, de Van Gogh, de Freud, segundo as suas obras. E aí ele quis um dia analisar a personalidade de Jesus. E qual é a obra que ele pega para analisar a personalidade de Jesus? A única possível que conta tanta coisa do nosso Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Então ele começou a estudar profundamente os evangelhos. E dali ele tirou, vamos dizer assim, um perfil psicológico, vamos dizer assim, de Jesus. Só que isso foi tão marcante na vida dele que ele declara nessa revista, nessa entrevista, que ele era um ateu. E um ateu cínico, que gostava de brincar com a fé dos outros. E que a partir do momento que ele analisou a pessoa, a personalidade de Jesus, ele se converteu totalmente a Cristo. Hoje ele tem Jesus como Senhor e Salvador pessoal na sua vida. E nas suas próprias palavras ele descreve a personalidade de Jesus assim: ele era coerente, dócil, gentil, simples, perspicaz, audacioso, poético, feliz, inteligente. E mais, todos tinham acesso a ele, os grandes, os pequenos, os ricos e os miseráveis. Centenas de pessoas o seguiam, mas ele jamais abandonou a sua simplicidade. Esse era o Senhor Jesus, esse era o Jesus que ele descobriu nos evangelhos. Eu fico imaginando, com esse perfil, como deveria ser bom e seguro andar ao lado de uma pessoa que tinha essas características. Não é gostoso? Não é maravilhoso você andar do lado de uma pessoa assim? Além dessas características, Jesus carregava também nele, pela postura dele, pelo amor que ele tinha por Deus, pela convicção que ele tinha de fazer a vontade do Pai aqui na terra, ele carregava o poder de Deus em sua vida também. Isso é essencial. Olha lá João capítulo 7, versículo 4, 45. E 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então o Sinédrio pega a sua polícia oficial e envia para prender Jesus, porque Jesus estava causando um alvoroço muito grande ali em Jerusalém. E de repente os guardas voltam de mãos vazias, mas eles tiveram oportunidades de prender Jesus. Mas quando eles chegaram para prender Jesus, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, e eles ficaram tomados de alegria, de assombro, diante de tudo que Jesus falava. E eles voltaram de mãos vazias para aqueles que eram seus superiores e que poderiam castigá-los. Mas cheios de, talvez, coragem e deslumbramento, eles disseram: nós não o trouxemos porque não vamos prender esse mestre, porque nós nunca ouvimos alguém falar dessa maneira. Então Jesus tinha, na sua personalidade também, o poder de Deus. Irradiava esse poder de Deus. Bom, uma notícia bastante interessante, surpreendente, que nós temos no Novo Testamento, é que, por exemplo, o apóstolo Paulo traz uma notícia para você, para mim, para a igreja de Cristo, que esse perfil de Jesus, ele é transmitido através do Espírito Santo para a sua igreja. Essas características tão marcantes de Jesus que o tornavam tão desejado, elas podem vir para a tua vida, para a minha vida, por ação do Espírito Santo de Deus. E isso nos anuncia o grande apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, nesse texto tão conhecido, que vai do verso 16 até o 25, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quero ouvir um amém da igreja. O homem, antes fraco e cheio de pecados, pode ter acesso à natureza de Deus. Imagina isso que eu estou declarando aqui. Pela obra do Espírito Santo, podemos nos assemelhar a Cristo. Porque o fruto do Espírito, essa relação de coisas que gera em você um fruto, para mostrar para as pessoas aí fora que você tem Deus habitando em você, que você passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, com atitudes diferentes do passado, com pensamentos diferentes, com aquilo que sai da tua boca diferente. Isso tudo tem muito a ver com aquele perfil da personalidade de Jesus que o Augusto Cury colocou no livro dele. Que era uma pessoa boa, inteligente, perspicaz, mansa e uma série de coisas. Tem a ver, fruto do Espírito. A maneira como Jesus agia, a maneira como ele vivia, mostrava o quê? Que o Espírito Santo de Deus conduzia a vida de Jesus. É o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo diz que nós podemos viver dessa maneira. Lógico que existe também o apelo da carne. Que talvez a gente só vá, talvez não, com toda certeza nós só nos livraremos desse apelo quando Jesus nos chamar e a gente estiver indo para o céu. Enquanto nós estivermos aqui, o apelo da carne continua forte e vivo em cada um de nós, mesmo sendo novas criaturas. Mas o apóstolo Paulo diz, existe um remédio. E esse remédio depende do teu interesse, da tua entrega, de qual é a tua disposição de se parecer realmente com o Senhor e Salvador da tua vida. Qual é a tua disposição de abençoar a vida de outras pessoas que vão sentir com a tua presença, se você tiver com esse perfil do fruto do Espírito, as pessoas que estão ao teu redor vão sentir a mesma segurança. Olha o que eu estou falando, que Pedro sentiu ao fazer aquela declaração para Jesus. Para onde eu vou, se só tu tens a palavra da vida eterna? Por quê? Porque você aqui é um embaixador de Cristo, porque você aqui é um representante de Cristo, porque você aqui é o corpo de Cristo na terra. Então, se nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo, se nós estivermos buscando a vontade de Deus, a gente vai se moldando a essas características que tem todo aquele que é cheio da presença do Espírito Santo. E tudo aquilo que é obra da carne, né? As invejas, as briguinhas, aquelas confusões que o cara causa quando entra num lugar, ele causa todo tipo de dissensão, todo tipo de mal-estar, trevas pura. Quando ele se transforma num cristão autêntico e ele passa a ser parecido com Cristo Jesus, o seu Salvador, pela ação do Espírito Santo, tudo isso passa a ser muito diferente. Ele passa a ser uma pessoa desejada. Por quê? Nossa, esse cara transmite tanta paz quando fala com a gente. Olha, outro dia ele passou uma situação difícil. Precisa ver o semblante dele, cara. Não mudou. O cara confia mesmo nesse Deus dele. Que coisa interessante. A gente começa a viver mais ou menos a realidade, ou as pessoas que estão ao nosso redor, a realidade dos discípulos com Jesus. Imagina como deve ser bom você estar num barco que está sendo assolado por uma tempestade e os caras estão pensando assim, nós vamos morrer, e olham para a ponta do barco e Jesus está tirando um cochilo, mas cheio de paz. Provavelmente devia estar sendo molhado e nem isso acordava ele. O sono do justo. E aí os caras vão lá e acordam ele e dizem assim, mestre, será que o senhor não se importa? Nós estamos morrendo. E Jesus calmamente se levanta antes de dar ordem à tempestade, ele vira para os discípulos e lança a falta de fé, a falta de esperança na obra de Cristo Jesus na cara deles. Pô, mas vocês não têm fé mesmo, né? Tempestade, para. Diante do que aconteceu logo depois, eles ficaram embasbacados diante da tempestade, obedecendo a palavra de Jesus, que um deles diz assim, quem é esse que até a natureza obedece? Gente, se Jesus declarou que nós faríamos a obra que ele fez aqui na terra, você sabe que tudo isso passa por essa obra, é ou não é? Isso daí também foi obra de Jesus. Mas o que eu gostaria de atentar é para como deve ser bom você estar num barco com uma pessoa que tem essa intimidade com Deus. E o que me impressiona mais nessa história toda é que nós podemos conseguir isso para a honra e glória do nosso Senhor. Está tudo preparado nos planos de Deus para que você caminhe dessa maneira em Cristo Jesus. Ele deixou o Espírito Santo, ele foi ao Pai e enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo esteja habitando na tua vida. Ele ministre, ele administre o poder de Deus. Mas é lógico que o apóstolo Paulo deixa bem claro, e todos os discípulos que permaneceram com Jesus, que vai muito da nossa disposição. Quem deseja realmente tudo isso? Porque veja bem, nós temos um Jesus cheio do poder de Deus. A gente vê congressos de avivamento aí, onde os avivalistas falam muito de milagres. Você quer o poder de Deus? Você quer os milagres de Deus? Eu quero também. Mas e as atitudes de Cristo? Será que ninguém quer? Será que os cristãos não estão preparados para entender que as atitudes do Senhor Jesus, o comportamento de Jesus, faz parte do ministério dele, da pessoa dele, não só o poder que ele manifestava nos milagres, nas curas? Por exemplo, características como essa, paciência, tolerância, bondade, fidelidade, capacidade de superação do medo, mansidão, domínio próprio, sinceridade. Imagine-se com esse perfil. Como você vai ser desejado? Como você vai ser bem-aventurado? Como você vai ser ouvido pelas pessoas que você quer alcançar para Cristo Jesus? E às vezes a pessoa pensa assim, puxa vida, se eu tivesse poder agora, autoridade de Deus, eu orava por essa enfermidade e ela ia embora. E estava ali declarado o poder de Deus. Também. Mas olha que uma coisa não vive sem a outra. Sabe o que me impressiona quando eu lembro de algumas passagens da Bíblia? Por exemplo, o Senhor Jesus ensinando qual oração iria justificar o homem. Então ele mostra no templo e mostra o fariseu dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelo que eu sou. Eu que ajudo as viúvas, eu que socorro os pobres, eu que faço isso, faço aquilo. Quase dizendo assim: Jesus, Deus, o Senhor não viveria sem mim, ainda bem que eu existo. Só faltou falar isso. Aí ele faz assim: agora olha para aquele outro lá. Então está o publicano batendo no peito, dizendo assim: Senhor Deus, sê propício a mim, pecador. Preciso tanto da tua misericórdia, da tua ajuda, para poder ser perdoado. Aí ele diz assim: esse que está fazendo essa oração, ser propício a mim, esse sai daqui justificado por Deus, o outro não. Depois a gente vê aquela outra passagem que mostra algumas pessoas tentando entrar no reino dos céus e declarando todos os seus feitos. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos grandes milagres e sinais. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu começo a pensar que não é só a manifestação do poder de Deus que dá a carteirinha para o céu. Não é só a manifestação do poder de Deus que alegra, que atesta no teu passaporte que você está alegrando a Deus. Essa é uma coisa essencial, porque em Marcos 16 diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Eu não esqueci dessa parte, queridos. E vejo no ministério de Jesus os sinais acontecendo diariamente, para comprovar que ali estava o Filho de Deus. Então o que a gente precisa desejar? Tudo, tudo. A paciência do Senhor Jesus, a misericórdia dele, e o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus para curar, o poder de Deus para abençoar, o poder de Deus para profetizar. Ou seja, ninguém é, pode-se dizer, seguidor de Jesus, ou um cristão, que cristão é uma pessoa de Cristo, se ele ficar do mesmo jeito que ele era antes de conhecer Jesus. Olha só esse texto de Atos, capítulo 11, 21 a 26. Nós já lemos esse? Não, né? A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Até o 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha o perfil de Barnabé, olha o perfil de Paulo. Pela postura deles, homens cheios do Espírito Santo, e por isso manifestavam o fruto do Espírito nas suas vidas, eles lidavam com multidões. Multidões eram atraídas pelo discurso e pelo comportamento deles. Fundaram igrejas, deixaram bases sólidas do cristianismo. E ali, pela obra feita, pela primeira vez eles foram plenamente identificados com o Senhor e Mestre da vida deles, Cristo Jesus. Eles olhavam para essa igreja que nascia ali e chamavam a eles de cristãos. Pela primeira vez foram chamados, e essa palavra cristãos significa pessoas de Cristo. Ou seja, tinham a cara de Jesus, tinham o perfil de Jesus, agiam como Jesus agia. Como eles ouviram falar que Jesus agia. Isso é que é lindo, isso é que é maravilhoso. Por isso é importante a gente correr atrás dessa realidade. E gente, a palavra de Deus, ela não mente. As escrituras testificam essas coisas que eu vou dizer. Por exemplo, olha João 8, verso 36. Não dá para a gente, não dá para colher jaca de pé de figo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês poderiam ler e repetir? Vamos lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. A coisa é bem simples, conversão verdadeira gera mudanças. Vamos ver João 8 um pouquinho mais à frente, o 43, primeiro verso 43, que diz: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Está o Senhor Jesus falando com uma plateia. Agora o 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então vai ter gente que não vai entrar. Mesmo que pareça que está com desejo, ele tem uma dificuldade enorme de servir e seguir a Jesus. Por quê? Porque na verdade não tem interesse. No fundo do seu coração há outros interesses. Talvez essas pessoas caiam naquela palavra. De repente fizeram até coisas dentro das igrejas e em nome de Cristo, mas um dia lá diante do Senhor vão ouvir: apartai-vos de mim, não, nunca vos conheci. Vocês fizeram isso não em nome de Jesus, não no meu nome, mas no nome de vocês. Isso, queridos, é muito sério, porque a gente precisa estar buscando aquilo que é certo. Eu estou dizendo a vocês, pela ação do Espírito Santo, nós podemos ficar quase tão atraentes quanto Jesus Cristo. Que se buscarmos verdadeiramente a presença de Deus, nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez. Mas para isso precisa dessa responsabilidade. Você concorda comigo? Dá um glória a Deus, então. Por que será, gente, que quando a gente está falando de responsabilidade, a gente não vê tantos glórias a Deus efusivos e naturais? Se de repente eu estivesse aqui falando assim: pega a tua bênção, ela é tua, o Senhor promete, quem promete dá, porque Ele é fiel. De repente teria até, né, manifestações. Mas a gente bota um pouco de responsabilidade, de compromisso, e aí quero crer que vocês estão meditando nisso, é ou não é? Que é coisa séria. Não, estou falando sério. Isso é uma coisa que eu sempre gostei nessa igreja. O duro é quando você está pregando e fala assim: ontem eu fui no velório da minha avó. Glória a Deus, aleluia. O cara está louco para ficar glorificando a Deus e glorifica depois de uma notícia dessa, né? Morreu minha avó. Pô, amém, assim seja, né? Morre mesmo. É importante nós oferecermos ao nosso Deus um culto racional, um culto que saia daqui, mas também saia daqui. E é importante a igreja entender qual é o lugar dela nos planos de Deus. É lógico que é importante, se eu chegar aqui e disser assim: você tem toda a autoridade do Senhor para realizar grandes milagres. Isso está na Bíblia, eu não vou estar mentindo. Aí você está com problemas na tua vida, fala: pô, nessa palavra eu vou e eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Declaro agora a minha vitória. Glória a Deus! Perfeito, não tem problema nenhum. Mas como o cristianismo é um todo, e ele não vive só em parte, porque senão a gente vai ficar incoerente. Aliás, hoje eu vi uma incoerência no futebol. Eu terminei a palavra, liguei a televisão e vi o finalzinho do jogo. E estava lá o... como é que chama aquele ponta esquerda que entra no segundo tempo? Denilson. Estava o Denilson lá, Manuel, e faz ginga, e faz assim, o cara da ponte louco da vida. Aí o outro falou assim, pô, o jornalista: abusado, Denilson, isso é hora para fazer isso. Aí o pessoal da ponte começou a caçar, 5-0, é para ficar dançando na frente do zagueiro. Tá tripudiando, tá humilhando, coisa que não precisava. Eu acho bonito você dar um drible legal, ir para o gol e marcar um gol, entra com bola e tudo, mas fazer aquela palhaçada que eu vi quando eu liguei a televisão, não precisa. 5-0. Aí o cara está fazendo firula para humilhar o adversário. E a torcida, olé, olé. Aí ele se entusiasmava mais. Falei, meu, isso não se faz, né? Acaba o jogo, microfone na boca do Denilson, eu quero agradecer ao meu pastor, eu quero agradecer à minha igreja, eu quero agradecer. Eu falei, olha, eu quero evangélico. Legal, fiquei feliz da vida. Fiquei feliz da vida de saber que o Denilson é evangélico. Mas aí logo pensei naquela pataquada que ele tinha feito. Nós não podemos, gente. Isso é uma coisinha simples. Eu fiquei mais feliz do que decepcionado. Decepcionado com o testemunho dele, mas eu fiquei muito mais feliz de saber que ele é evangélico. Agradeceu lá o pastor, a igreja dele, tudo, parecia mesmo crente, mas tinha feito essa pataquada que outros jogadores, que talvez não sejam, tenham respeitado mais, tenham olhado o adversário com mais misericórdia, que afinal deveria ser a nossa visão sempre. Então, toda vez que destoa as nossas atitudes do nosso discurso, do compromisso que temos com Cristo Jesus, há sempre um escândalo acontecendo. E o nosso Senhor não merece isso. O nosso Senhor é aquele que nós cantamos aqui agora. Quando a gente canta esse hino, levantai, ó portas, as vossas cabeças, eu não consigo deixar de me emocionar. Eu fico imaginando um coral de anjos cantando isso com toda a reverência nos céus. Naquele ambiente perfeito de adoração, para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí eu fico imaginando que esse ser que está sendo digno dessa maneira, para esse tipo de adoração e temor e respeito dos anjos nos céus, esse Deus olhou para mim e falou, vale a pena, eu quero ficar contigo para todo sempre. Eu quero ser teu Senhor, eu quero ser teu Deus. Meu Deus, isso me impressiona. Isso me impressiona. Esse Deus merece tudo de nós. Todo esforço, toda disposição. Se eu preciso ser santo, gente, para que eu possa dar o recado e viver como Jesus viveu, é muito importante, queridos, que eu me empenhe nisso. Porque tem situações que a carne chama e geralmente ela ganha. Nós lemos outro dia aqui sobre a visão que Tiago tem da língua, dizendo que é a parte do corpo do ser humano mais difícil de domar, de dominar. Ela está sempre no fogo do inferno, produzindo fogo do inferno. Olha como ele fala. Difícil de você controlar. Hoje eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que eu tenho um aniversário na família, que se eu ficar aqui até o final, eu não vou poder abraçar esse parente. E eu acho que ele vai ficar chateado, então a gente vai sair um pouquinho antes. Eu saio um pouco antes, deixo a igreja, peço perdão para vocês, e vou lá dar o meu bom testemunho para aquele familiar, que é aniversário dele hoje. E vocês fazem a parte de vocês, não julguem o vosso pastor. Pô, deixou a gente aqui, pô, que cara mala. Pô, que escândalo, deixou uma igreja por causa de um mané. Por favor, cada um faz a sua parte. Entendam a minha posição, né? Se a gente viver dessa maneira, buscando ter o perfil de Cristo, esse perfil não só do poder, não só dos grandes sinais, mas de toda a personalidade de Cristo. E isso é possível, gente, porque o fruto do Espírito é a pessoa de Jesus descrita ali em Gálatas. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós teremos isso se a gente tiver disposição e vontade de buscar o Espírito Santo para encher a nossa vida. Só para terminar, para a gente orar, eu queria ler Marcos 14, 27 a 31. Veja só como as atitudes também são importantes. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus preparando os seus discípulos para o momento em que ele seria levado preso e depois levado à cruz. Muitos daqueles discípulos iriam abandoná-lo, cumprindo-se a profecia do Antigo Testamento. Então ele está preparando as pessoas, preparando os discípulos. E ele continua: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. E o que a gente viu que aconteceu? Exatamente o que Jesus falou. Mas o lindo na atitude de Jesus é, ele profeticamente viu o que ia acontecer, viu que aquele grande amigo que ele levava sempre com ele, levou para o Monte da Transfiguração, levou para o Jardim do Getsêmani para ajudar ele a orar, e estava sempre ali com Pedro, chamava aquele homem de amigo. Ele viu pelo Espírito que Pedro negaria. No momento mais duro da sua permanência na terra, Pedro iria negá-lo, não uma, mas três vezes que conhecia Jesus. Mas o lindo nessa atitude é que Jesus já está preparando Pedro e já está dizendo para os discípulos: olha, não vai ficar nenhum, porque as ovelhas vão ser dispersas, vocês não vão ter coragem de segurar a onda e vocês vão fugir, mas fiquem tranquilos. Eu vou vencer a morte por vocês e a gente se encontra na Galiléia. Já dizendo para tentar acalmar e abençoar de alguma maneira a vida deles. Marcos 14, eu li até o 31, Fábio. Marcos 14, 66 a 72. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Imagina se não tivesse havido aquele momento em que Jesus chama Pedro e conversa com ele. Numa outra passagem, Jesus diz assim: ih, Satanás está tentando peneirar a tua vida aí. Tem insistido nisso, mas eu tenho intercedido para que você fique firme. Depois, quando passa tudo isso, e Pedro só aguentou essa situação toda por causa de uma atitude de Jesus, que foi de preparar o coração de Pedro: infelizmente você vai me negar. Num outro evangelho, mostra que quando ele nega pela terceira vez, ele olha e Jesus está passando preso e bate olho com olho. Olhos nos olhos. E eu tenho certeza que esse olhar de Jesus não foi de recriminação. E é isso, queridos, que eu gostaria de ter acoplado na minha personalidade. Como eu gostaria de mudar um monte de coisa na minha personalidade, na minha vida, para ficar mais parecido com Jesus. Como isso iria facilitar o meu ministério? Como isso iria fazer com que pessoas chegassem para mim e dissessem assim: eu quero aquilo que você tem, porque eu acho muito legal a tua maneira de ser. Então, queridos, eu preciso do milagre e preciso das atitudes. Uma vida sem milagres não é uma vida cristã completa. Os sinais seguiriam a nossa fé, a nossa crença, a nossa pregação. Então os sinais, as manifestações, libertação de demônio, curas, coisas sobrenaturais acontecendo através da tua vida é um sinal de que Deus está contigo. Mas as atitudes também são importantíssimas. Se eu tenho sinais, mas não sou misericordioso, não tenho paciência, não sou benigno, de repente sou fofoqueiro, desagregador, desanimado, infeliz, eu não posso impactar a humanidade do jeito que Deus está esperando que a igreja faça. Então, queridos, uma coisa chama a outra. Nós temos essas duas coisas para estar buscando em Deus. Termos as mesmas atitudes do Senhor Jesus, com os mesmos poderes que o Senhor Jesus manifestou em seu ministério. Tudo isso é para você e é para mim que somos igreja de Cristo. Amém? Então, para aquelas pessoas que têm, por exemplo, para aqueles filhos que não conseguem honrar pai e mãe, e são cristãos, eu digo para você, é possível através do Espírito Santo de Deus. Para aquelas pessoas que têm uma luta violenta com a carne, carne mesmo, impureza, prostituição, porque se eu e você somos o templo do Espírito Santo, vida sexual só no casamento. E as igrejas evangélicas estão lotadas de casos de pessoas que avançaram o sinal e que dizem que não conseguiram aguentar. E eu digo para você que o Espírito Santo de Deus tem uma obra para fazer você aguentar. Se você não consegue perdoar de jeito nenhum, o Espírito Santo tem uma obra para fazer na tua vida que vai fazer você achar motivação suficiente para liberar perdão e matar aquela raiz de amargura que está consumindo o teu ser. O que o Senhor deseja é que a gente ande em santidade para cada vez mais Ele investir na gente, para cada vez mais manifestar o poder de Deus na tua vida, porque você é a igreja de Cristo. Olha que maravilha. Olha quanta coisa a gente pode fazer. Pensa agora naquele teu familiar, pensa agora naquela pessoa que você não consegue trazer para Jesus. Ele vai vir, Ele vai vir. Mas eu queria dizer que em parte, a salvação é pessoal, mas em parte, a vinda dele depende do teu testemunho de vida. Se você estiver escandalizando um pequenino desse, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar. O que o Senhor está falando com isso? Que as atitudes, o nosso testemunho, ele é importantíssimo para que Deus se manifeste na vida de cada um de vocês. A ponto de que, se eu estiver escandalizando com as minhas atitudes, era melhor que eu morresse, era melhor que eu perdesse a minha vida aqui. Eu acho que diante das consequências de uma vida de pecado, se a gente olhar para as consequências de uma vida de santidade, a gente vai ver como é tremendo o que Deus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Da mesma maneira que a Bíblia julga de maneira tão severa aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia também honra e exalta aqueles que vão buscar com toda sinceridade, santidade, unção, parecer com Jesus, manifestar a pessoa de Jesus na sua vida, em cada atitude, no falar, no pensar, no agir. E a obra de Deus vai sendo realizada de maneira linda e maravilhosa através da igreja. O único instrumento que Ele deixou na terra para manifestar a glória dEle são vocês, somos nós. Amém, queridos?